Nada se compara ao teu amor. Deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores, foi moído por nossos pecados. O teu sangue e nós fomos lavados. Oh! E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti, e por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. Não há e não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, e não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, e Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. Tudo que tenho terás, tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, a recompensa do teu sacrifício. E tudo que tenho terás, e tudo que sou tu terás. A recompensa do teu sacrifício, e não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, se Jesus me salvou, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito, és o sacrifício perfeito.

nosso amor não seja fingido, mimado com os lábios dos corações esquecidos. Pois de que vale ter as poesias mais lindas? Pois de que vale ter tudo e não ter nada? Te dá meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Bom dia, queridos. Bom dia, irmãos. Esse momento onde nós vamos entregar para Deus aquilo que é de Deus, eu espero que cada um tenha passado a virada de ano, né, na presença daquele que governa sobre todas as coisas, amém? Tem alguns irmãos nossos que estão viajando. Hoje vão voltar depois do horário, né? Depois do. Mas estarão aqui no culto da noite. Eu estava brincando com a turma lá de casa essa semana, dizendo que o povo ainda está na ressaca do final de ano, não é verdade? Alguns estão viajando, alguns estão, e por aí vai. E a partir da semana que vem, né, da semana que vem nós estaremos sem falta mesmo, voltando para a IBD. Não adianta voltar com a IBD, querido, vindo de festas, né, onde está todo mundo fora, onde o pessoal não está aqui. E do nada, pós virada de ano, então seria um pouco equivocado a nossa parte. Então a gente vai estar voltando no próximo domingo de manhã, amém? Queridos, esse momento nós vamos entregar para Deus o nosso dízimo e nossa oferta. Eu costumo dizer, queridos, que eu não dizimo por outro motivo que não seja por gratidão a Deus por aquilo que Ele fez por mim e continua fazendo. Eu também não dizimo por outro motivo também que não seja por fidelidade a Deus, reconhecendo que Ele necessariamente me dá tudo, e por me dar tudo eu tenho que ser fiel a Ele. E o terceiro motivo é porque eu dizimo porque eu amo a obra dEle. Irmãos, nada na igreja existe sem o entendimento de dizimar e ofertar, nada. Essa pilha que está na minha mão aqui custou o dízimo de vocês, né? O nosso dízimo, digamos assim. Então, eu queria dizer para vocês, queridos, que o ano 2026, se você quer prosperar de verdade, progredir de verdade, fechou no vermelho mais um ano, pastor, mais um ano no vermelho, desculpa, filho, se você fechou mais um ano no vermelho, você não dizime, não oferta na casa de Deus, a culpa não é de ninguém, a culpa é sua mesma. Ah, pastor, é porque é Lula, não, a culpa é sua mesma. Porque não é Bolsonaro, prenderam o Bolsonaro, não, a culpa é sua mesmo. Não é verdade? A culpa é sua mesmo, porque Deus é o Deus que nos dá prosperidade independente da circunstância, amém? Eu digo para vocês uma coisa, queridos, se nós olharmos para o atual governo, olharmos para todas as circunstâncias, falarmos assim, não, porque na verdade eu estou tendo dificuldade por causa disso, por causa daquilo, é uma hipocrisia da nossa parte. A maior dificuldade é a nossa mesmo, porque a palavra do Senhor vai dizer que o nosso Deus é o dono do ouro e da prata. Então, se Ele é o dono do ouro e da prata, independente do governo ou não, Ele continua cuidando da gente, amém? Então, venha nesse momento e cumpra-se aquilo que está na palavra do Senhor, falada pelo apóstolo Paulo: Deus ama a quem dá com alegria. Então, venha com alegria e entregue para Deus aquilo que é de Deus, amém? Quando a noite fria cai sobre mim, narará, e num deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei, sei que o seu fogo cairá sobre mim,